salve, salve, povo do bem. Evandro MC, Mano Fett, aliados do Senhor. É tudo nosso. Eu tudo posso. Para de reclamar, Joe, e vem com nós. Acredita na vitória e solta a voz. Declara, vai lá, pra todo inferno ouvir. Que cansou de apanhar, hoje é dia de sorrir. Vem pra fora, olha que dia esplendoroso. É tudo nosso, negou. Tudo maravilhoso, depende do olhar, do sentido, tocar. Enche o pulmão e solta, dá pra contemplar. Tudo que respira, louve ao Senhor. Acredita na segunda chance, faça seu clamor. O sol que nasce, brilha pra mim e pra você. Brilha pro pobre, pro rico, pro amanhecer. Sem se sentir menor, para de lamentar. Sacode a poeira, começa a contemplar. O plano de salvação foi bem elaborado. Tem meu nome, adivinha, você tá confirmado. Recado, prontamente logo dei sim pros meus aliados. Já colei aqui pra somar no que é bom. A moçada põe no som e vrum, acelera os carros. Quem viveu é que sabe de fato que tudo que sonhamos conquistamos hoje é nosso espaço. Bombou no rádio, TV tá no site, iPod do Playboy, coluna da Socialite. Nada contra, pois tudo aponta. É tudo do controle, tudo tá por nossa conta. É tudo nosso, eu quero, eu posso. Eu vivo, eu luto, eu conquisto e te conheço. Quem vai me dizer que maluco um dia vai me convencer? Do contrário, é cada passo dado, foi marcado com sangue, com oração e lágrimas escritas foram várias páginas.